Hey d'où? Les fesses, les fesses. Ha ha, ha ha. Das arapuca que o mundo oferece, cubra-me com o teu manto, eu peço me protege. Caminha entre lobos, uma par de forreste. Campia que é mato, Joe, cada vez mais cresce. O zóio no que é seu, titio, esses bagulho não desce. A inveja habita pleo, nos corações sem prece. As putas engorda jão, tem o zóio da cat. Quanto mais engorda, vai explodir como os fat. Joy Family foi febre, ex-zica sai de mim, meu. Pelo amor de Jorge, reze. A alma guarda aquele gelo que não aquece. Meu anjo da guarda tá comigo e fortalece. Só desse jeito mesmo. Quem não aguenta a mandinga não carrega pra atuar. Pode ir pra que aqui tá o meu anjo da guarda pra zelar. Quem não aguenta a mandinga não carrega pra atuar. Pode ir pra que aqui tá meu anjo da guarda pra zelar. Eu me vejo como um grande andarilho. O Zé Povinho quer ver minha fraqueza e os milho. O inimigo torce por derrota e martírio. Caminho só guri, tô pelo I, meu filho. Deus tá aqui presente e a fé é meu auxílio. Pra acabar com a alma do mal, o bem puxa o gatilho. Eu ando certo, Joe, como o trem andar no trilho. Ninguém rouba do ser, nem ofusca seu brilho. Anderson me disse, erro é chão, mundo cruel. Toda tolinha que afunde aqui, espalhe-se num rio de fel. Meu anjo da guarda presente, por Deus do céu. Muita malinha, pode ir pra aqui, sobrevivi não de chapéu. Quem não aguenta a mandinga não carrega pra atuar. Pode ir pra que aqui tá o meu anjo da guarda pra zelar. Quem não aguenta a mandinga não carrega pra atuar. Pode ir pra que aqui tá o meu anjo da guarda pra zelar. Eu também tô munido com as armas de Jorge.